Bem interessante o tema de hoje, né? Essa reflexão sobre a missão dos espíritas. Esse texto se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores de Última Hora. Né? É no item 4 que fala sobre a missão dos espíritas. Eu sempre falo que o Evangelho, que é essa obra nossa aqui, o meu já está surradinho de tão velhinho, pobrezinho, que é um dos livros mais importantes que nós encontramos na humanidade. Por que que eu digo isso? Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é extraído do Evangelho de Jesus. Ele é simplificado para que todo mundo tenha entendimento a respeito das parábolas e dos ensinamentos do Mestre, que às vezes são um pouquinho difíceis da gente entender. E esse texto da missão dos espíritas foi uma comunicação do espírito Erasto, que era um espírito de uma envergadura assim admirável. Isso foi em 1863 que ele deu essa comunicação, falando sobre a missão dos espíritas. Como esse texto é muito longo, eu vou ler algumas passagens para que a gente tenha entendimento no decorrer do nosso comentário. Então, no primeiro parágrafo, ele diz assim: "Ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenha cumprido, bem ou mal, suas missões e suportando suas provas terrestres." Depois, no segundo parágrafo, ele fala assim: "Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, o vosso trabalho, as vossas ocupações fúteis. Ide pregai. Convosco estão os espíritos elevados." Então, ele está nos convocando para esse trabalho. Mais adiante, ele diz assim: "Ide, o Espírito de Deus vos conduz." Aí depois, já lá no final do texto, ele fala assim: "Arme-se a vossa falange de decisões e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai." Quer dizer, vamos arar a terra, né? Lavrar a terra. Aí tem uma pergunta para ele que diz assim: "Se, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconhecemos os que se acham no bom caminho?" Aí ele responde assim: "Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. E, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos." Então, ele manda um recado. Nesse texto, ele repete várias vezes a palavra "ide e pregai". Qual é o significado da palavra "pregai"? Pregai, né? Então, quer dizer costurar, bater, ensinar, pregar alguma coisa, colar. Nesse sentido, ele se refere assim que a gente deve de colar as palavras de Jesus no coração do ser humano. A primeira grande missão dos espíritas: a divulgação dessa doutrina. Dessa doutrina de amor, dessa doutrina consoladora, que vem nos dizer que a vida continua, né? Que a gente só muda de plano, que a morte não existe. Então, é isso que eles... Né? Eu sei que precisamos de muito amor pela causa e coragem. Porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa extremamente falante. Mas tenho um certo de falar em público. Assim, eu não gosto muito, apesar de ser uma pessoa muito falante. E a gente, mas como é por uma causa tão importante... por uma coisa tão boa que é a doutrina espírita, né? A gente se toma de coragem e vem e fala. Porque é preciso ser divulgado o quanto isso nos faz bem. Né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, eu sempre digo que eu agradeço diariamente a Deus o fato de eu ter conhecido a doutrina espírita, porque foi um divisor de águas na minha vida. E acho que é um divisor de águas na vida de muita gente. Porque a gente faz essa reforma interior quando a gente começa a conhecer a doutrina. Alguns se sentem tímidos de falar e outros, assim, têm medo dos preconceitos, de represálias, né? Uma das coisas assim que eu percebo bastante aqui na região é esse temor, né? Quando eu cheguei aqui do espiritismo, meia coisa meio escondida, porque é uma região onde o catolicismo é muito forte. E tem muita gente que diz assim, que a casa espírita... Ah, porque é batuque, porque... E, na verdade, o que é batuque? Você sabe o que é batuque? Batuque é um instrumento africano, tipo um tambor. Ou é umbanda, ou é quibanda, é candomblé. São tudo religiões africanas. E eu não tenho por que de falar de nenhuma delas, porque não as conheço e nem falo de religião nenhuma. Todas que levam a Deus acho que são importantes. Mas as pessoas ainda têm esses preconceitos e tem pessoas que temem isso. Ai, eu não. Tanto é que quando se perguntam para certas pessoas qual é a religião, pode ser às vezes um trabalhador na casa espírita, eles assim, católico. A gente não deve ter vergonha de ser espírita. A gente tem que ter orgulho de ser espírita. Porque o espiritismo é uma das religiões que mais procuram a cumprir aquilo que o mestre deixou ensinado para a população. Aquilo que ele ensinou. É o espiritismo que procura pôr em prática isso. Porque tem muitas religiões, todas elas, como eu disse, eu acho boas. Desde que levam a Deus são importantes. Mas muitas vezes não põem em prática. Por isso que é difícil vir aqui falar. Que a gente, para vir aqui falar, a gente tem que pôr em prática o que a gente fala. Né? E isso não é muito fácil. Por isso que muitas vezes as pessoas não têm coragem também. Porque o ir de pregar não é sair por aí catando almas. Não, não é a missão dos espíritas. Porque, de repente, se nós sairmos daí pregando para todo mundo... Nós vamos ser pessoas inconvenientes, né? Que às vezes as pessoas não querem ouvir. Às vezes não estão ainda preparadas de receber Jesus. Outras vezes a responsabilidade que lhes é colocada ainda não estão preparadas para isso. Então é bastante difícil nesse sentido. A nossa missão como espírita, o ir de pregar... é acolher aqueles que chegam na nossa casa, que querem receber orientação, que precisam desse conforto, desse consolo que os trabalhadores que se propõem na casa espírita se colocam. Então, essa é a nossa missão, é ir auxiliar aquele que está em sofrimento, né? É pensar na criança que está, né, abandonada, no velhinho, no final de trajetória terrena, nos idosos que muitas vezes são discriminados. É isso que é ser espírita, é ter amor no coração, é acolher. Missão dos espíritas. Então, não é somente vir aqui e falar palavras bonitas, não. É muito além disso. É divulgar esses ensinamentos que o mestre nos deixou. E nós, como espíritas, devemos nos espelhar na vida de Bezerra de Menezes. O médico dos pobres, como ele era conhecido, quando ele teve contato com o Livro dos Espíritos pela primeira vez, ele disse assim: eu sou isso. Quando ele leu o Livro dos Espíritos, eu sempre fui. E ele tinha uma fé, uma confiança, ele tinha uma confiança em Deus de que as coisas iriam acontecer da forma que ele acreditava. Piamente ele acreditava nisso. Ele era um jovem muito inteligente, então ele estudava muito e dizia que ele queria ser médico para ajudar as pessoas. Mas ele era pobre, ele não tinha dinheiro. Mas ele sempre dizia que ia ser médico, que ele ia ser médico. E estudava. Um dia um jovem bateu na porta dele pedindo aulas particulares e disse para ele que já ia adiantar o pagamento. Ia pagar já um pacote pelas aulas particular que ele ia fazer com ele. Ele, muito feliz, ele aceitou porque ele precisava de dinheiro para se formar em medicina. O jovem marcou e tal, só que o jovem nunca apareceu. Ele esperou o jovem e tudo, mas o jovem já tinha feito o pagamento. Ele até procurou por esse jovem para devolver o dinheiro, mas não tinha endereço, não, né, nada. Ele acabou usando esse dinheiro para se formar. Se formou e começou a trabalhar. Só que ele não cobrava consulta. Ele trabalhava gratuitamente. A renda que ele tinha era de pessoas que possuíam alguns bens que deixaram como doação para ele. Então, era o dinheiro que ele tinha. Um dia, uma certa ocasião, porque ele ajudava todo mundo. Tudo que ele ganhava, até aquele dinheiro que ele recebia, era só para o sustento dele e o resto ele dividia. Onde tinha uma pessoa que precisava, lá estava Bezerra auxiliando. Aí, uma certa ocasião, ele estava orando, desesperado, porque ele não tinha nada mais. E sabia que tinha uma senhora com vários filhos e que estava passando por um momento assim de muita dificuldade. E ele orando no escuro, ele viu um brilho. Era um anel de formatura. Ele pegou o anel de formatura e levou para a senhora essa, para ela vender e comprar alimento para os filhos. Um dia uma pessoa chamou ele que o filho estava doente. E ele foi para ir ao encontro para atender essa criança e a esposa dele disse assim: Bezerra, o nosso filho está doente, tu vai deixar o nosso filho e vais ao encontro de uma outra criança? E ele disse assim: do nosso, Jesus vai cuidar. Do nosso, Jesus vai cuidar. Olha a fé que ele tinha. Mas eu preciso ajudar aquela família. Eu preciso salvar aquela criança. E foi. A esposa falou para ele: como ele não cobrava de ninguém, a dispensa estava vazia, que ela tinha arrumado um trabalho para ele, uma ferrovia, para ele fazer um trabalho, para ganhar algum dinheiro, porque ela não aguentava mais, que ele estava com... Assim, só atendia de graça as pessoas, né? Como ela tinha conseguido esse trabalho, ele foi. Quando ele voltou em casa, à tardinha, quando ele saiu do trabalho... Eu não lembro agora, a ferrovia que ele ajudou a construir. Isso está registrado, mas eu não lembro de momento. Ele voltou para casa, ela disse assim, Bezerra, não precisava o exagero de coisas que tu mandou. E ele disse assim, como assim? O que que eu mandei? Chegou hoje à tarde uma carroça de alimentos. Eram as pessoas às quais ele atendia, em gratidão que mandaram o alimento, ele nem sabia que tinha chegado os alimentos. Então, sempre quando a gente está fazendo algo por alguém, a gente pode ter certeza que nós estamos sendo muito mais assistidos do que aquele que está sendo assistido por nós. Quando ele desencarnou, que essa eu acho a parte mais bonita, quando ele chegou no plano espiritual, ele foi recebido por Celina, que era uma enviada de Maria de Nazaré. E Celina disse para ele que ele não precisaria mais voltar à Terra, que ele poderia, que ele já estava num estágio de ficar somente na espiritualidade. Ele disse, não, eu quero retornar à Terra. Eu quero auxiliar quem lá ficou. E aí ele escutou um ruído, um barulho, e disse para Celina, o que, que é isso que eu estou ouvindo? Um ruído de vozes, de canto. Celina disse para ele, eles souberam que tu estava chegando hoje. São todos aqueles que tu assistiu, que tu auxiliou e que te antecederam. Então, sejamos um pouquinho de Bezerra de Menezes.